Salve, salve, salve a todos da minha plateia interativa, muito boa tarde, tá começando agora aqui pela 88.1 FM, na rádio Aconchego FM, o Clube Rock na Calçada, que maravilha! Pois é, Du, eu sou Alessandro Sacchetti, aqui do meu lado Du Lopes, um dos idealizadores do Rock na Calçada, que hoje ganha um novo canal, né, invadindo as ondas sonoras de Recife e por que não do mundo, afinal de contas estamos na web, não é verdade? Mas bora deixar de conversa, né? Vamos deixar de conversa porque eu jogo de campeonato e muita coisa interessa nesse exato momento. É uma satisfação muito grande a gente estar ao vivo na internet, como o Sacchetti falou, pelo link orelha.radiolivre.org, tá certo? Você pode clicar e acessar o nosso programa. Estamos ao vivo também pelo Facebook, você pode participar literalmente deixando seu comentário e através do WhatsApp, também está no link da descrição, que é o 99721-5409. Tá bom, hoje nesse programa de estreia a gente vai falar um pouco da cobertura exclusiva do Pelos Olhos e Ouvidos no REC 9, que ocorreu no último dia 28 no estúdio Casa Verde, com as bandas Frank, Retrieve e Acervo. Mas antes a gente vai de música e vamos abrir com Come Here Now, da Diablo Angel, e na sequência a gente vai ouvir CPM 22 e a cobertura exclusiva do REC 9 na Casa Verde. Pode conferir aí. Good morning. maravilha! CPM 22 e a Gina, let's go aqui. Quero mandar um abraço pro pessoal da Saga HC, Jaque Ernesto, Zeca Viana, Stefano Morgana, Lucas Soares, Marcelo Dias e Marusa de Oliveira, que estão conectados com a gente ao vivo aqui no Facebook. Agora a gente vai conferir o quê? O Rec 9, né? É, agora é o Rec 9. Uma prévia, né? Tem músicas e falas dos artistas que tocaram no Rec 9. Isso, exatamente. A Frank, a Servo, Retrieval. Aquele tutorial básico de como se fazer um bom evento com bandas jovens num pico novo na cidade. Solta aí, você vai conferir agora a cobertura do Jetro Rocha e Pelos Olhos e Ouvidos no Rec 9.1, que aconteceu no último dia 28. Bora, Jetro! Então, aqui na Conchego, aqui no 88.1. Bem, estamos em mais uma cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos. Dessa vez fomos ao Estúdio Casa Verde acompanhar o Rec 9, que teve a presença das bandas Frank, Retrieve e Acervo. Também conversamos com os produtores do Cubo 8 e conversamos com o Rafael do Estúdio Casa Verde. Estou aqui com o Gustavo da Frank. Gustavo, fala um pouquinho da proposta da banda. Cara, a Frank ela começou faz 2 anos praticamente, 1 ano e meio. E veio da ideia de eu e outro Gustavo, outro guitarrista, que a gente sempre fomos amigos e começamos a tocar juntos. E cada um tem uma influência diferente, ele tem um rock mais pesado, eu tenho uma influência de bandas mais daqui, de influências do Mangue Beat. E a gente se juntou e chamou outras pessoas pra tocar com a gente há 1 ano e meio. Aí tem Igor, o baixista, João Alves, que é baterista do Quinteto Violado. E agora, recentemente entrou Alves, que é nosso cantor, agora nosso frontman. E é isso, cada um tem uma influência diferente e a gente tenta não buscar o lado comercial da banda, a gente busca se divertir mesmo e é isso aí, essa mistura, esse som bonito, que pelo menos a gente acha. E toca aqui no estúdio Casa Verde, na verdade o Rec 9, né? Cara, eu acho muito importante ter eventos que estimulem a cena, porque é como... o pessoal falou que existem pouca gente hoje valorizando as bandas que começam daqui, que começam aqui de Recife. Então, quanto mais eventos, quanto mais pessoas estimulando a gente a produzir coisas, a se divulgar, melhor. E esse evento tá sendo massa, gostando muito, é uma oportunidade massa pra Frank aí, tá tocando novamente. E é isso, tá muito legal. Por sinal, até o final do ano a gente tá planejando lançar nosso primeiro EP. A gente já tem um single lançado no YouTube, que é Eclipse, Frank Eclipse, e a gente vai lançar esse primeiro EP. Vamos de Frank, Eclipse. Eu não quero ver você, mesmo que você fosse um eclipse lunar. Se o meu escuro brilha, eu não quero ouvir você, mesmo que sua voz trouxesse um arrepio glacial. E trouxesse barulho pro meu silêncio fatal. Eu não quero beijar você, mesmo que sua boca levasse a minha boca pro espaço sideral. E me fizesse entrar no ônibus espacial. estamos todos por um triz, tratando todos evoluir, cedo ou tarde emergir, necessidade progredir. Nada além do meu prazer, meu ego cego e faz sofrer. Nada além do meu prazer, meu ego cego e faz sofrer. Nada além do meu prazer, meu ego cego e faz sofrer. Rafaela da Retrieve, fala um pouquinho da banda de vocês. Fala galera, eu acho que o som da gente é tipo assim, é de coração. A gente quer fazer o som pra fazer que a galera se divirta. A gente tem influências de alguns Bunnyhead, porque é metalcore, tem new metal. Então assim, a gente quer fazer o nosso melhor, quer fazer a galera se divertir. E a gente se dedica bastante, e é pra divertir a galera mesmo, a intenção é essa. E tocar hoje na Estúdio Casa Verde? Cara, foi surreal, eu não esperava tanto. A vibe da galera foi muito boa, foi bastante receptivo, porque assim, já toca na noite direto, então pra gente não foi novidade, mas a receptividade da galera foi muito massa mesmo. E tanto até aproveitar, né, a gente tá fazendo um clipe, mas provavelmente vai lançar em novembro, então quem tiver curioso, pras músicas que a gente tocou hoje, quem tiver curioso, saca lá e curte pra poder, no caso, ouvir e ver o que a gente tem pra preparar pra vocês em novembro. Isso aí, valeu! Vamos então de Retrieve, Não Tem Mais. Não tem mais! Bom desacervo. Fala da participação de hoje na Casa Verde. Porra, foi do caralho, tô sem voz, dá pra ver. É sensacional ver três bandas na correria, todo mundo junto. A banda e a produção, todo mundo junto, correndo pra fazer acontecer. É simplesmente sem palavras pra mensurar o tipo de coisa, já que é o sonho de todo mundo que faz acontecer. A cena é a gente, então a gente tem que correr atrás, não ficar esperando de que casas façam o que é pra gente tocar. A gente somente vem, bota a cara, trabalha sangue e suor pra fazer acontecer. Acervo, excelência. Estou aqui com o Marcos, fala do evento de hoje, o Estúdio Casa Verde. Assim, primeira experiência, primeiro fato assim, meu primeiro evento produzido, eu entrei no Rock na Calçada, no Cubo 8, primeiro como road, e depois eu comecei a desenvolver um trabalho, chamando uma galera para trabalhar também junto com o Cubo 8. Aí apareceu essa oportunidade de só me auxiliar e estar aqui junto com... E como primeira experiência foi perfeito, assim, não tô satisfeito, porque a gente não pode viver satisfeito, a gente tem que viver sempre melhorando. E vamos pra frente, que o Cubo 8 recomeçou de novo, o Rock na Calçada tá aí junto. Ainda tem o finalzinho de 2017, pra vocês ficarem ligados aí também, que vai vir mais eventos loucos. E fala das atrações dessa edição. A gente começou com a Frank, foi uma banda assim que a princípio ela surgiu como uma oportunidade nova para eles, porque eles já faziam um tempo que não tava fazendo show. Eles estão aí para lançar o EP deles, foi interessante que encaixou tipo, uma série de questões. Tipo, eles estavam recomeçando, vão lançar agora o EP. Depois a gente veio com a Retrieve, a gente já tem uma estrada junto, já a Retrieve. A banda também vem se demonstrando, na parte do metal, vem se demonstrando um exemplo como banda cristã também, que tipo, tá aí no meio do underground e tá fazendo o nome deles, tá? Tem letra, tem rock e tá todo mundo junto, misturado. E terminamos com Acervo, que é uma banda, eu toco no Acervo, e tipo, a primeiro momento a gente pegou bandas do nicho que tem pessoas que sempre se bateram no underground, e a gente fez essa pesquisa assim de juntar as bandas que também agregam um público e trouxe um público legal. A casa teve uma perspectiva boa de público, e é isso. Foi muito bom, a galera veio, a galera gostou. E você, Marcelo, fala um pouquinho do evento de hoje no Estúdio Casa Verde. Bom, o evento na minha avaliação foi um sucesso, né, em relação a público, a vendas, principalmente também do engajamento das bandas, assim, as bandas muito articuladas e bandas jovens, né, jovens bandas, assim, tipo, uma em relação à própria faixa etária dos membros, né, e todo mundo muito bem articulado, muito profissional, né, então isso já é, de certa forma, uma coisa que falta muito na nossa cena, né. Então, as demandas foram cumpridas pelas bandas, houve uma venda espontânea de CDs das bandas, e de produtos, camisetas, e foi articulado promoções, enfim. Na minha avaliação, foi um sucesso e espero que tenham outros e tal, e que essas bandas continuem parceiras, né, do Cubo 8, do Rock na Calçada. Rafael Botelho, do Estúdio Casa Verde, fala do REC 9 de hoje. Bem, foi um evento lindo, bem melhor do que a gente esperava, e a galera compareceu e fez realmente valer a pena a cena underground, o trabalho que a gente está fazendo aqui na Casa Verde com a ajuda de todo mundo, e só dá mais vontade de fazer os próximos aí, nas próximas oportunidades. E essa parceria com o Cubo 8 e a Casa Verde? Sendo uma parceria que está rendendo frutos, o evento de hoje fala por si só, e espero que possa render mais frutos daqui para frente, sempre nessa parceria aí, e com apoio também aí de Jetro. Então deixa aí um recado pro pessoal conhecer a Casa Verde, para o pessoal vir ensaiar aqui. A gente está com uma promoção do final de ano aí, é que além de ser um evento, um lugar que rola evento final de semana, também tem um estúdio, né? Não à toa se chama Estúdio Casa Verde. E a gente tá com promoção no final de ano, R$ 49,90, 3 horas de ensaio. E o equipamento da gente é equipamento realmente de um bom estúdio. Quem quiser conhecer aí, aproveitar essa promoção e ainda ganha 10% a partir do sexto ensaio. Diz aí o telefone de contato e as redes sociais da Casa Verde. Sim, o telefone de contato é o 99870-4616, e só ir no Instagram, @estudio_casaverde, e no Facebook, Estúdio Casa Verde. Só procurar lá e acompanhar as nossas movimentações aí, dá pra ver tudo por lá. Bem, essa foi mais uma cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos. Vocês podem acompanhar no Facebook, no Instagram e no blog www.pelosolhosdeouvidos.com. Aguardo vocês lá e vamos nessa. Até mais. Belos olhos e ouvidos, belos olhos e ouvidos. Opa! Clube Rock na Calçada de volta. Voltamos aqui pela Aconchego FM 88.1. Alô, CDU! Alô, Vaz! Alô, Engenho do Meio! Alô, Caxangá! Alô, Iputinga! Alô, você que tá ligado na internet de qualquer lugar do mundo. A gente tá ao vivo e a cores no Facebook. É verdade, e após o programa Pelos Olhos e Ouvidos, você pode acompanhar também o podcast do REC 9. Alessandro Sacchetti. Olha, vou falar aqui de um assunto que é de extremo interesse da gente e de você que tá aí querendo mais novidades e mais sons recifenses e pernambucanos nas suas tardes, nos seus dias, nas suas noites, nas suas manhãs, enfim, todo o tempo. A Rádio Aconchego FM está fazendo uma rifa aqui com sorteio de uma batedeira, um liquidificador e uma sanduicheira. Isso pra quê? Pra comprar um novo transmissor que vai ter o alcance pra cidade inteira, pra região quase toda a metropolitana de Recife. Pra região oeste, né, Getro? Então você já vai sair aqui do bairro e vai tomar, vai ganhar corpo aí pela cidade inteira, não é, Edu? E custa apenas R$3. Você pode adquirir com quem? Getro Rocha aqui, o pessoal da própria Rádio Aconchego. E você chega aqui na CSIS aqui ao lado do Clube da Sudene, onde fica a sede da Rádio Aconchego, tá certo? Vamos ao segundo bloco de música. Lembrando que no final do programa, você que tá curtindo, tá acompanhando o Clube Rock na Calçada, vai rolar o quê? Um sorteio exclusivo de uma camisa da Rádio Aconchego. É o mínimo que a gente pode fazer para você. Vamos ao segundo bloco de música com Zeca Viana, Deuses de Aço, Pointhead, Juvenil Silva e Verdes e Valterianos. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Meu sonho não te cabe. tá chegando aqui com mais um bloco do Clube RNC. Olha o Medrevé da estreia do nosso programa. Vamos à agendinha do final de semana com o Saquete, fala aí. Vou começar falando da festa, né? A segunda festa Cores Vivas, que acontece no dia 11/11. Olha só que sugestivo, 11/11, às 20 horas na Mansão do Amor. Vai ter banda, vai ter lojinha, vai ter pintura com Paloma. Paloma é, eu não vou falar nada, né? Porque ela já tem meu coração. Paloma e... Cisneiros, aquele abraço, querida, tá acompanhando a gente. E agora a gente tem uma entrevista com Danilo Scioli, que é o produtor do evento, que vai dar todos os detalhes que você precisa saber pra curtir a festa. Vamos lá. Confere aí. Salve, salve, amigos do Clube Rock na Calçada, voltamos aqui e eu estou com o Danilo Scioli, ele que é músico e produtor, vai falar um pouco pra gente sobre a segunda edição da festa mais colorida da cidade, agitada, o Cores Vivas, que vai acontecer próximo sábado na Mansão do Amor a partir das 20 horas. Qual é a expectativa, meu querido? Boa tarde para o evento. Boa tarde, pessoal que está acompanhando aí o Rock na Calçada e essa rádio massa. A expectativa é a melhor possível. A gente está na segunda edição aí. Nessa edição vai ter a Paloma, Cisneiros, pintando todo mundo aí que queira se maquiar na luz negra. Vão ter as bandas maravilhosas aí que eu sou fã pessoalmente. Diablo Angel, Coxas da Amélia aí com a nova formação. Zeca Viana, Ivetes e Valterianos. Vai ter também uma lojinha com o pessoal lá vendendo camisa de banda. Vai ter o CD da banda, o que você quiser. Eu tô convidando vocês e vamos curtir aí comigo. E eu peço pra vocês aí essa força, vamos nessa aí, rock and roll na veia. Uou, lembrando que o evento vai acontecer dia 11, sábado, a partir das 20 horas. Vai ter também DJ, como o Danilo já falou aí, uma lojinha, música pernambucana de qualidade, mas uma informação muito importante. Os portões do evento é aberto até às 10 da noite. A partir desse horário, os ingressos custam R$10. É isso. Danilo, muito obrigado pelo seu depoimento. A cena somos nós e sonho que se sonha junto é o quê? É realidade. Valeu. E aí, grande abraço pro Danilo Scioli. Próximo sábado, todo mundo convidado para participar do Cores Vivas. Vamos dar continuidade à agendinha, Saquete. Ô, Du, fala você então agora para começar aí na ordem cronológica do Rock na Calçada. Certo, então, próximo dia 7, terça-feira, dia 7, dia 8, dia 9, o Rock na Calçada vai fazer a sua 20ª edição, uma parceria muito bacana com a Johnny Brown e do amigo João Luiz, lá no Rosarinho, certo? E o Estúdio Casa Verde. Serão, é uma edição diferenciada, nós estamos trazendo música e debate com convidados muito especiais. Na primeira noite, nós teremos a participação da Naná Sodré, do Poste e do Dagoberto Mendonça, falando sobre o ativismo negro e empreendedorismo também. E a canja musical do Cléber Magrão, e do Petrônio Lorena, com o projeto Soro Caseiro. Na segunda noite teremos as meninas do coletivo, a Isabela Puente, do coletivo Afronte, e também a Juliana Cíntia, do coletivo Filhas do Vento. E a canja musical de Xando Vilela e a Suprema Corte. Na terceira noite, nós teremos as meninas do Faça Amor, Não Faça Chapinha, Letícia Carvalho e Amanda Bonfim, elas que vão falar sobre negro e o papel do negro e a importância do negro na mídia, né? Assim. E a canja com ele, Jonatas Onofre. E a estreia do projeto no quadro Quanto Vale o Chapéu, tá certo? Exato. Como é que funciona esse negócio de Quanto Vale o Chapéu? Vamos resgatar essa questão da simbologia do chapéu pro artista, onde o público vai poder realmente contribuir de uma forma tranquila e honesta, o quanto ele pode ajudar, né, a valorizar o trabalho do artista. Eu acho que essa é uma iniciativa muito massa do projeto. Sobre a coordenação do Marcelo de Barros, alô Marcelo, doutor Marcelo, que vai se apresentar também hoje na Johnny Brown, e todos vocês estão convidados. O evento acontece a partir das 6 horas da noite, perdão, estou todo me tremendo ainda, lá na Johnny Brown, que fica na Avenida Santos Dumont, na Galeria Via Vinelli. Todos convidados. Fala, Alessandro. Legal. Também, aí, continuando a agenda cultural, no dia 7, No cinema do museu, às 18h15, tem sessão de cinema. No cinema do museu, óbvio que é sessão de cinema, né? Exibição do filme Organismo, de Jorge Pereira. Isso não faz parte da programação do 10º Janela Internacional de Cinema, que tá rolando aqui em Recife, hein? Você não pode perder, tem que ir lá acompanhar. No dia 8, para encerrar aqui nossa mini agenda cultural, tem o evento Reverbo, no Teatro Emílio Borba Filho, às 20 horas, com apresentação de, olha só, olha o time, Almério, Isadora Mello, Isadora Moraes, Juliana Holanda, Junior Black, Martins, Marcelo Rangel, Maíra Clara, PC Silva e Vinícius Barros. Poderoso, poderoso, Luz de Nathalie Revoredo, Nathalie Revoredo. E vamos lá, né? Esse não pode, não tem como perder no dia 8 do 11. Rapaz, evento bonito, eu fiquei todo arrepiado. Alô, Vinícius Barros, ele que lançou recentemente o CD Banzo aí. Daqui a pouco vai estar tocando do nosso programa. É isso aí, gente, tá chegando ao final. Mas você também que quer ficar em casa esse final de semana, tá rolando aí. Já estreou recentemente duas séries maravilhosas favoritas. Olha, olha aí, da, da, da, da. The Walking Dead, a 8ª temporada, e também a 2ª temporada. Aquela coisa, mas eu tô muito afim de ver como o Rick vai dilacerar o Negan, né? Todos nós estamos vendo, torcendo pra isso. E a 2ª temporada da série mais querida, Stranger Things. Eu fiquei decepcionado. Olha, não spoiler agora. Eu gostei. Não tem graça. Mas eu assisti tudo. Ah, meu Deus. Tá terminando, eu parei de assistir. Tu vai dizer o quê? Porque você não gostou. Vai, já é carta marcada, ó. O alienígena não toca o terror, aí a gente fica tudo na mágoa. Vão ter as temporadas, né? A terceira e a quarta. Vamos ver como é que vai se desenrolar, mas. Que essa molecada crescendo aí começa a ter mais sangue. Eita, muito obrigado a todos. Tá chegando a reta final do nosso programa. Você Érica Lindinês, aqui é Érica, agora. Querida. Valeu. Cheiro pra tu no teu coração, lindona. Ela que participou do. Ela conheceu também, assim como Paulo Vilela, Beatriz Cabral, dos primeiros passos do nosso projeto do Rock na Calçada. Eu gostaria de agradecer com muito carinho a possibilidade aí, a oportunidade da Rádio Aconchego FM. Tá brigando, aportando o nosso projeto. Você que gostou, dá o like. A gente vai estar ao vivo depois. Também vai estar o áudio podcast disponível aí pra vocês. E daqui a pouquinho, na sequência, Jetro Rocha com o programa Pelos Olhos e Ouvidos. Não saia daí, fique sintonizado, porque é uma casadinha. É apenas um café, só um café, tá certo? Lembrando, então, assim, pra finalizar, lembrando que esse é o primeiro programa Rock na Calçada aqui na Aconchego FM. O Rock na Calçada não saiu da calçada, ele só ganhou um novo canal. Exatamente. Invadindo as ondas sonoras de Recife e o mundo afora, né? Porque aí com a internet, como é que é, do World Wide? Web World! Grande Du. A gente volta no sábado que vem. Vamos esquematizar o próximo programa pra... Próxima semana. Então tá confirmado, próxima semana, mais uma edição do Rock na Calçada aqui na 88.1 Rádio Aconchego FM. Muito obrigado, Rádio Aconchego. O programa vai se despedindo, não, porque vai tem tocar com Giro Baiano, vai tocar Coxas da Amélia, vai tocar ainda mais algumas coisas antes de terminar, mas a gente quer agradecer a Rádio Aconchego pelo espaço. Lembrando que o Rock na Calçada, ele vem para divulgar, para mostrar, para abrir um canal de divulgação para os músicos de som autoral de Recife. Não só de Recife, mas principalmente de Recife, que é a cidade onde a gente está, com quem a gente conversa mais. Não é, Du? Você quer deixar um até a próxima especial para alguém ou alguma mensagem para a galera que está ouvindo? Sim. Fica aquela frase bem bacana. Se você estiver numa cidade qualquer, seja a pé onde estiver, faça tudo o que quer, porque sonho que se sonha junto é o quê? Realidade! É isso aí, valeu, Maquinho! Obrigado, valeu, beijo Petro. No coração de todos vocês! Valeu, fique agora com o nosso último bloco musical e, na sequência, Pelos Olhos e Ouvidos. Até o próximo programa, tchau, tchau! Grande abraço! Oh, Deus! perguntei se queria me acompanhar. 2 anos eu passei ainda no mesmo lugar. É só um café, porque não me deixa tentar. Ainda no seu pé, porque eu gosto. Todos me falam que o seu sim nunca foi real. O destino é definido. Capital de Portugal. Mas eu levo fé que você não faz por mal. Ainda no seu pé, porque eu gosto. Deixei de acreditar que um dia a gente ia se encontrar. Era um café, mas você não me deixou tentar. Ainda no seu pé, porque eu gosto. Emocionando a multidão. guarda noturno possam bocejar a cada segundo. Balaqueiros sem risadas, pra onde foi todo mundo? Essa lua tá virada, apaixonou moribundos. A cada segundo, alameda sem risadas, pra onde foi todo mundo? Essa lua tá virada, apaixonou por todos. Encorpada, ela fala com sua boca de louco. Me use e abuse, me lambuze de gozo. Eu quero ser seu passaporte pra buscar teu tesouro. Não me deixe, porém, você é meu adoro. She has the strength to hold me. Then again, the same old story. will travel oh so quickly. Travel first and flee towards this time. I break them down on mercy shore. Heaven knows it's got to be this time. Watching her, I think she's dead. It's time she cried, failed to watch this time. Now what?